Essa galera é demais, meu bem. Vou dar a volta pelo globo terrestre. Vou mostrar como se dança, meu irmão. Balançar nesse swing gostoso. Dê pro mundo que é tão maravilhoso. Vou dar as mãos da liberdade. Cheiro de amor e seduzir. Mergulhar nas ondas do prazer. E essa galera manda ver. É demais, meu rei. É demais, meu rei. É demais, meu rei. É demais, meu rei. Espalhar no mundo inteiro a beleza brasileira. Nossa voz é mensageira. É demais, meu rei. A cantar pela cidade. Me vestir de alegria. Colorido e fantasia. É demais, meu rei. É demais, meu rei. É demais, meu rei. É demais, meu rei. É demais, meu rei. Desse balanço e balançar. Desse balanço e balançar. Desse balanço e balançar. Desse balanço e balançar. Vem! Desse balanço e balançar. Desse balanço e balançar. Desse balanço e balançar. Desse balanço e balançar. É demais. Vou dar as mãos à liberdade. Cheiro de amor e seduzir. Mergulhar nas ondas do prazer. E Salvador, manda ver. É demais. Se balança, desse balanço, vem se balança.